Precisamos conversar. Estranhas coisas têm andado então, que é difícil de explicar. Eu nunca vi tanta corrupção. O ser humano se perdeu. Aonde foi para o amor? Nesse mundo de meu Deus, de uma coisa eu sei, preciso me cuidar. Em meio a tanta confusão, parece que vou sufocar. Preciso de um café, preciso relaxar. Marca um 10 aí, irmão, já já eu volto te ligar. Eu vou sair, eu vou ali, preciso caminhar, olhar o céu. Preciso renovar as minhas forças, preciso renovar a minha fé. Eu vou sair, eu vou ali, preciso de um momento só pra mim. Preciso de um pouco de silêncio pra ouvir a voz que vem de dentro de mim. Preciso de um pouco de...